28, agora pronto para o despegue acionamento. Autorizado, 2788, mano, pronto para o táxi. Chamada pronto para o táxi, 2788. 050, indefinido, 277 horas. Gol 1255, desça para 2500 pés, o ajuste no 09. Autorizado a final R9, reposto próximo Serra Vitor 366. 2500 pés, desce, reporta localizado na final do R9, pistão no 0, gol 1255. Oceanane a 320, desça para 4000 pés, o ajuste no 09. Gol 06. Curva esquerda, proa 270. Limite a radial 290 do Velho Salvador. Desça para 270, limite a radial 290 do Velho Salvador. É 6320, vou na prova de Serra Vitor 366. Oceano M141, boa tarde, via chegada Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste no 096. Via Bonf, desça para 4000 pés. Prosseguiu? Negativo, número 4. Além por 06, curva esquerda para o A240. O limite é radial 280 de Salvador. Tira 240, está para a avenida de Salvador. Azul 2771, limite de redução para 2209. Para 2209, 2771. Estabilizado na final, RNA, fica no zero, tem a pista vista, eu vou no 255. Vou no 255, completo final RNA, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Torre 1895, até breve. Oceano 6320, desça para 2500 pés, o ajuste no 096. Autorizado a final R9, reposta passa no Serra Vitor 366. Vai reportar no 366, com 0196, vai descer para 2300. Tive posição 0, quando eu não posso, espera da 10, chama na torre 11895, grata. Além por 06, curva esquerda, proa 200, o limite permanece. 200, 200, 200, 200. Azul 2771, no voo na proa do Serravito 368, desça para 4.000 pés. O ajuste no 096. Na proa do 368, descendo para 4.000 pés com o 06, obrigado. Olimpo 06, confirme. É pouso final? Afirmativo. Entra. Rio Azul 2788, ponto de espera, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2781, sempre mantém ponto de espera da 10. Ponto de espera da 10, 2788. Redução para 200 nós, agora 8 milhas do 368. Prezado, final R9, após o Serravito 368, você vai ver o 366, reporte passa no meio. Reportaremos. Controle, Oceaner 6320, estabilizado na Rinaldo. Oceaner 6320, chame torre. Frequência 118.95. 1895-6320. Controle de Salvador, é o Azul 2642, está passando 230 com a Juliette. 2642, assim, a indicação deles mantém um 050, chega na Mari. 050 na Mari, 2642. 2, ao liberar via Foxtrot, chame Solo Salvador, 121, décima 9. 219, obrigado, 1255, pegou. Salvador, muito boa tarde, gol, 1255, livrou. 1255, autorizado, Alfa, reportando Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol, 1255. Oceaner 6320, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 119. 140, 119, pouso 6320. O Azul 2788, informa o sequenciamento de mais duas aeronaves na final, após ser autorizado. 2788, ciência, aguardando com a espera do 10. Olimpo 06, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, confirmando pouso final, toque permitido. Gente, copiado. 0 no meia. Está livre aproximação em nave, descida autorizada para 2.500 pés, altimetria Salvador no 096. Para 2.500 com 16.2771. 6320, no solo 25, liberar via Fox Trot, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Confirmando o teu B? Dois no PAB e é Romeu Lima. Aqui Romeu Lima, mantém a série de Google Visage, no máximo 500 pés, altíssimo Salvador no 0, no 6. Escuta do controle, informe iniciando o sobrevoo. 1 no 0, no 6, no ajuste, na sua escuta, informará no local, e é Romeu Lima. Exato, estão no 0, vento no 3, 0 graus, quanto mais? 06, baixa travada, autorizado pouso, pista 10. Dois Salvador, azul 2771, bastante reduzido, agora 3 milhas e meia do Serra Vitor 372. Azul 2771 no centro, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, caso receba no TICAS à esquerda, um helicóptero a 500 pés sobrevoando a BR-324, não interfere na aproximação. Fecha. M226, sendo indicação desse, mantém o 060, autorizando chegada na área. Descenda na área para guardar. Faz. Obrigado, guardar, M226. São 41, está autorizado 366. M141, autorizado 366, grato. M141, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, no 0 no meio. No 0 no meio, desceram 2500, é 141. Olimpo 06, no solo 27, libere próxima direita, taxa Eco, ative Alfa Delta, reporte na Delta para o cruzamento. Posição ETAP. ETAP da presente, 2642. 99. Serrante 2771. Azul 2788, após o pouso do ATR da companhia na curta final, autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado o ATR pista no zero após a passagem do ATR da companhia na final, azul 2788. Zero, 41 vai cruzar com tráfego, baixa altura, um Robson 44, 500 pés, efetuando sobrevoo da cidade de Salvador. Pena de pés, né? 141. Está livre, informe iniciando sobrevoo na Pituba, Yankee Lima Lima. Obrigado. 06 após a passagem da TR da Azul, autorizado cruzamento pistão no zero, via até o seu hotel, estaciona a frequência livre. Azul 2771 no solo 31, ao liberar via até o seu IEF, chama o solo Salvador no 21.9. Ao liberar 219, Azul 2771. Azul 2788, autorizado decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Azul autorizado, galera, 30 segundos. Xaner 6141, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, a TR da Azul iniciando rolagem, pistão no zero. Azul 2788, confirmando decolagem autorizado, vento no 30 graus, 8 nós. Error 2788, gente, 2788 tem condições de agilizar o táxi liberando a taxa ideal? Gente, agilizando o tráfego na final da 10, reporte liberando na taxa ideal. O Xaner 6141, aguarde pistão no zero livre. Já aguardando. Decente. Então, até sem regras de voo visual, controle agora a solicitação para a mudança do plano de voo. Zero 05, 3805. Autorizado, Salvador Guarulhos, 340, pesado 10, decola pista no zero, cor à direita, da El Lida Motiva. Controle no 20.8, transponda 5447. Espera orientado para o final do Renave. Ok, está o final do Renave no 3 de abril. Aguarde novas orientações para ser orientado para o final do Renave. Inicialmente procede na chegada mais. 3 de abril. Chanel 6226, desce para 4 mil pés. O altímetro em Salvador, 1-0 no 5. 4.000, 1.015, vou chamar 6227. Dono 867, após passagem da aeronave da Viaca pousou 90, autorizado a alinhar e manter. Azul 2788, poderia confirmar o motivo? Foi o motivo técnico, 2788. Gente, chame o solo 121.9. Chamará solo 219, azul 2788. Vitorinho de Juliette, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Xaner 6141, no solo 35, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador no 21.9. Dono 1867, autorizado decolar, estão no zero, vento 13, 0 graus, 11 nós. No táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Juliette. Alfa, reporte Firmo. Posso confiar sua vetoração para reconhecimento, curva à esquerda, proa 1200, esquerda 200, limites serão 2,5 milhas na proa. Patango Vitor Inter Juliette, decolar 236, chama o controle Salvador em 1920, décima 8, sim, bom voo. 1867, decolar 236, chama o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, até. Correio Salvador, azul 2642, informará quando baixar. Sente, azul 2642, o ajuste no 0 no 5. Azul 2642, cheque trem, com os autorizados que estão no zero, vento 140 graus, 9 nós. Livre por 2642. Quatro controles, essa para 2500 metros, vou encerrar Vitor 366, aproximação Rinaldi. Vitor 366, baixando para 2,5. Este, Sandro, um abraço. Um grande abraço. Subvetoração para início de vetoração para sequenciamento, curva esquerda 2020, o limite será magnética 101 de cima. Rota 3805, pushback acionamento no 9. Rota 9 autorizado, tinha um ataque. Chama ataque, 3805. Salvador é um Golf Golf Hotel. Golf Golf Hotel, precisa. Desculpa, o Gol 967 chamou na frequência rápida, desculpa. 064 para o 010. 020. Minha 6135 desça para o 050. Autorizado de esquerda para o nível 050, CNR 63. Trânsito 867, possibilidade de voar direto, posição é nessa? Azul 2642, o solo de 40, liberado via Eco, solo 121, décimo 9. Eco 219. Valeu. Ative a escuta do controle, informe quando tiver intenção de livrar o setor. O Vitrano de Juliette, informa o tráfego do helicóptero, Ramos 44, situando sobre voo na região de Brotas. Fica atento ao tráfego. Ainda, mantém a proa por mais 1 a 5 milhas. Oi, Salvador, meu boa tarde, Xanar 6226. Xanar 6226, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 3, 0 graus, no 0 9. Viu, posição na 10, poxa, na 6226. Só confirme a matrícula. Oscar Golf Kilo, reporte na Papá para o cruzamento da pista no 7. Aguarde transferência. Aguardando. O senhor 6315 está autorizado a RINAV. Autorizado a RINAV, o Xanar 6315. Código Azul, Indy Alpha, ponto de espera 1895. Boa tarde, bom trabalho. 345, chama no retorno. Olympus 08, plano de voo modificado a partir de agora. 1545, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador, 10 no 5, vou ir na Pro de TAP, aguarde por 9 discussões. Ative o seu executo NDB Zulu, confirma. escuta visual com tráfego em aproximação a 363, eu não sei, obrigado, boa tarde. Boa. Retorno na Proditoc, se você quiser. Anda presente, reassuma navegação Proditoc. Ah, positivo, reassumindo na Proditoc, 2230. 3626 no solo 46, liberar via essa, solo Salvador, no 21 decimal 9. 1219, obrigado. Torre Salvador, 3805, boa tarde, aproximando do ponto de espera da 10. 3805, boa tarde, mantém o ponto de espera, pistão 0. Mantém o ponto de espera, 3805. 3144, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 1-1, né? É, livre pouso, 3144. Controle 120.8, transponder 5464, confirmando Arbor 1, transição elétrica. 5464, da Tolo 0, direita, Arbor 1, transição elétrica, 120.8, 5464. Baixo 3, chama o protocolo. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, boa tarde, Gol 1864, passa o Serra Vida 366, aproximação, reduza, chegue o trem, chame a torre, 1895, gol 1864. 295, gol 1864. Tom 3805, informa o sequenciamento de 4 aeronaves na aproximação, tão logo possível será autorizado a decolagem. Tá ciente, o 3805. Tom 3144, no solo 48, ao liberar via Foxtrot, solo Salvador, 121, no decimal 9. Solo 1219, Tom 3144. Grupo, você foi sobremodulado. Curva esquerda, proa 060, limite serão 7 milhas na proa. Positivo esquerda, 060, 7 milhas, 2230. Correto. Gente. Controle 119, decimal 8. 19,8, obrigado. E decola da 1-0 com curva esquerda, permanece saída por Caracaju. Chame a torre. 1895 para o táxi do Céu Grande Pátio, confirma para eu ver? Salve Salvador, Azul 2788, solicita acionamento na posição em potência mínima, 7 de motor. O Azul 2788 solicita acionamento na posição para cheque do motor em potência mínima. Ok, ciente do cheque de motor, Azul 2782. 5. Aguarde a sinal do MDB Zulu. 3.500. Táxi via Alfa, reporte na sua taxa de Juliette. Alfa, vai chamar antes da Julietinha, tem isso? Então. Agilizar a manobra de decolagem logo autorizado? Positivo, decola de imediato. Gente, após pousar a nave da Gol Ali, mantém zero, preparando-se para decolagem, estão logo autorizados. Após o Gol Ali, mantém pronto para decolagem, para 3-2-0. Olimpo 08, continua a aproximação, aguarde autorização para o toque remitido. Continua a aproximação, aguardando autorização para o toque remitido, Olimpo 08. Gol no 864, no solo 851, não liberar via Foxtrot, solo Salvador no 21, decimal 9. 29, 1864. São 3805, decolagem autorizada para o Sono 0, vento 140 graus, 109. Decolagem, 90, 3805. Olimpo 08, informa o Airbus da TAN, iniciando rolagem para o Sono 0. Chão, se der a nave, Olimpo 08, continuar a preocupação. Juliette, portão 62. Autorizado, ingresso no pátio pela Juliette para o portão 62. Salvador, boa tarde, passeio 2230. Passeio 2230, continua a aproximação, aguarde a pista livre. 2230. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 130 graus, no 09. Autorizado, toque arremetida, pistão no zero, Olimpo 08. Então 3805, decolada 53, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. A verificação no seu transponder Alpha Charlie 576 não recebe informação radar. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, prossiga. Vamos estabilizar na final procedimento. Esquerda, ingresso na perna do vento, pistão no zero. Curva na esquerda, 1500, vai formar Olimpo 08. Passarela do 2230, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 109. Livre pouso, 2230. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão no 7. Ciente, copiado. Juarez, aperto 110 Azovia, decola pista 10, curva esquerda, saída Fuca, transição de parque, controle 520, sinal 80, transporte 5502, voo 126. Portão 4, chame pronto para fechar o exame. Chamará quando pronto. Novas orientações. Estabilizado, Luciano. Quatro Golfo Serra, compete aproximação de Bezulu para 1-0, chama pelo Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5. Olho, Oscar Golfo Serra. Papatã, Oscar Golfo Serra, continua a aproximação, confirmando o pouso, pistão 1-0. E 1-0. Sim, continua a aproximação, aguarde pista livre. Autorizado ingresso pistão no 7, reporte liberando na primeira esquerda Taxi Quebec, o Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Juliette Jota Romeu, para verificação, radial 25053 milhas de Salvador, distribuo nivelado no 7.700 pés. Gente, desce e mantenha o 050, Juliette Jota Romeu. Passaria do 2230 no solo 58, a liberar via ECO, solo Salvador no 21, decimal 9. 1219, eu passo de 2230. Olimpo 08, ao interceptar a perna do vento, alongue a mesma, aguarde para gerar base. Interceptando do vento, vai alongar para gerar base, Olimpo 08. Papatango, Oscar, Golfo, Sierra, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1,40 graus, 1,1 nós, à esquerda informa na perna do vento, pistão no zero, P3 da Força Aérea Brasileira, 1.500 pés, não interfere. Afirma-se, Golfo, Sierra, Golfo, na 1-0, vem da checada. Papá, Hotel Delta, prossiga Quebec, Mike, na Lima, chame o solo em 1,21, decimal 9. Quebec, Mike, na Lima, solo 3805, chama centro Recife em 2835, altena 25, décima 1. Altena 251. Olimpo 08, autorizado gerar base, aguarde pista no zero livre. Caso receba notiquete para informação, helicóptero a 500 pés sobrevoando Brotas, na frequência do controle Salvador. Gerando base, ciente do helicóptero, aguardando pista livre, Olimpo 08. Ok, autorizado, Chantal. Solo, Papa Hotel Delta na Lima. Papa Hotel Delta, mantenha a posição na taxa em linha. Vai manter a posição na taxa. 2230, em passaria do ingresso de Juliette, RAM Mota 12. Juliette, Mota 12, 2230. Do 2788, é a nossa autorização ainda continua válida? Ainda continua. Então o Azul 2788 resolveu, a Plane está pronto para o feedback de funcionamento. Alfa, vai estar travado, no dia 8. Gente, o Olimpo 08 amarra-se apenas a pista livre. A pista livre, 08. Olimpo 08 autorizado. Toque arremetida pistão no zero, vento 130 graus, não, não, não. Autorizado, toque arremetida pistão no zero, zero. Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 1195. Índia, Alfa, ponto de espera 1185. Aplausos, galera. Olimpo 08, socorre Meteor 02, autorizado curva esquerda, subida para 1500 pés, reporte para gerar base. Curva na esquerda. 1500, rebotará para a base, olhando para 08. Então no 0, pista para 2500 pés, última em Salvador no 05, forma estabilizada. 2500, 00. Alô, Papel Cadel, você poderia confirmar a posição do passarelo? É Mota 1-2. Sobrevoa na cidade de Salvador sem interferir com sua aproximação. Voo pairado entre Duna e Cinda. Tá, ciente, voo 2008. Aqui é a cidade do Cinda. Olimpo 08, condições de realizar uma base curta para toque arremetido no zero. Informa um tráfego aeronave da Gol, aproximadamente 2 minutos da posição Duna. Afirmativo, base curta para 1 no zero, Olimpo 08. Gente, autorizado, base curta, reporte na final embaixo travado, Olimpo 08. Operar na final, com trem embaixo travado, Olimpo 08. O Mike Eco Juliette não compreendia a mensagem, poderia repetir? Gente, autorizado, táxi, reporte na papá para ingresso pistão no 7, Mike Eco Juliette. Portão 4, aguarde. Gente, Olimpo 08, cheque trem, autorizado toque arremetida pistão no 0, vento 120 graus, 099. Autorizado toque arremetida pistão no 0, vento abaixado travado. Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, Romeu, eu vou direto até a Vito 366. 366, eu vou descer para o 2500 pés, altímetro em Salvador no 095. Sem velocidade, tem que ser para o final da Renata. Olimpo 08, estou com a remete 06, mantenha presente proa durante 30 segundos, após 30 segundos, suba para 1500 pés, curva esquerda, ingresse na perna do vento da pistão 0 a fim de evitar a espera no setor norte. Mantendo essa proa por 30 segundos, depois curva esquerda, 1500 pés, Olimpo 08. Voo 2008, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 90 nós. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, ciente, mantém ponto de espera, pistão 0. Mike Eco Juliette, autorizado ingresso pistão no 7 até a base, reporte liberando na Taxi Romeu. Torre Azul 2788, ponto de espera da 10, pronto. Ciente Azul 2788, mantém ponto de espera como número 2. Manterá como número 2, 2788. Era orientado para o final do Renato 4-1-6. Obrigado. Solimpo 08, alonga a perna do vento, aguarde para girar base. Alongando, aguardando para girar base, Olimpo 08. E reduzindo, pode continuar o nosso número na aproximação? 04. Obrigado. Autorização barreiras. Sete no quatro, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro são 0 no 5. Também é 1-0 no meio ainda, o altímetro do 7 no 4? 1-0 no 5. 1-0 no 5, aguardando a prevista, vai ser a Arbor. Afirmo. Correção, para a barreira seria bom. Bom, bom, obrigado. 1-2-5-6 no portão 04, autorizado para o feedback, acionamento, chame tarde. Autorizado no portão 4, bom, 1-2-5-6, chame tarde. Solo, Papa Tango 11, Serra, acionado no pátio 3, a intenção é o táxi, tem uma hora mais perto. Posso pegar o Serra, chame na saída do pátio 3. Chamada, caiu para o 3, ó, por cima. 5, qual a sua velocidade? 2809, 0885. Redução para 230. 2309, 0885. Dono 21, decimal 9. Entrar na fase próxima, 219, bom, 2009. 205. Oscar Golf Sierra até a Lima autorizada, reporte na Lima. Até a Lima, Sierra. Vai estar travado, Olimpo 08. Olimpo 08 autorizado, toca remetida pistão 90, vento 140 graus, 90 mais. Autorizado, toca remetida pistão 0, Olimpo 08. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, após o pouso do P3 na curta final 1-0, autorizado a alinhar e manter. Papa Hotel Delta, faz a passagem de tráfego na curta, alinhar e manter 1-0, Papa Hotel Delta. Rota do plano de voo, instruz 1-0, decola a curva esquerda, a série vai ser bom, transição código, confirme. Então, código, após código DCT. Controle 208 e o transponder 2513? 5513. 5513, confirmado o 2714. Está correto, chame pronto para pushback e acionamento. Pronto, Oscar Golf Sierra, Lima Mike Quebec, transfere torre 1895 para o cruzamento. Oscar Golf Sierra na Quebec. Na Quebec, vai chamar a torre. Sim, 4 no meio. Olimpo 08, socorre Meteoros 12, autorizado curva esquerda, subida para 1500 pés, ingresso na perna do vento, pistão 90, aguarde novas instruções. Corona esquerda 1500, aguardando novas instruções, Olimpo 08. Torre, papapá, Juliette até o Romeu. Juliette até o Romeu, continua a aproximação, aguarde pistão 90 livre. Vai pousar na 17, conforme tem requerido com o controle. Quando possível, já prossegue para a base pela direita da manchete. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 99. Olimpo 08, no través norte da torre, inicie espera com curvas pela direita, evitando a final da pistão no 7. No través norte, curva da direita, espera, evitando a final da 17, Olimpo 08. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu, reporte para o cancelamento do plano IFR. Cancelada presente, Juliette, Hotel Romeu. Gente, papá, papá, Juliette, Hotel Romeu, plano IFR cancelado no 3, autorizado curva esquerda, base pela direita, pistão no 7, na perna do vento no 0, informa um tráfego, P3 da Porcelli mantendo 1500 pés, evitando o final da pistão no 7. 7, curva na esquerda. Visual contrástico, vai agilizar um pouquinho. Azul 2788, ali mandei que são zero. Fernando aqui, 2788. Oscar Golf Sierra autorizado, cruzamento imediato até o pátio 5, ao estacionar a frequência ali. O Papai Hotel Delta aí deixou o pessoal ciente da próxima decolagem, tem bastante urubu aqui na decolagem, né? Falando além da pista, 1-0. Gente, grato, Papai Romeu, Papai Hotel Delta, chame o controle Salvador 120 décima 8. 1208, Hotel Delta, obrigado. O Azul 2788, para informação, a aeronave decolou à frente, formou bastante urubu no eixo de decolagem da pista 1-0, fique atento. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu, pouso autorizado, pistão 97, vento 130 graus, 909. Livre pouso, Juliette, Hotel Romeu, muito obrigado. Torre, Azul 2788, alinhado pronto, cabeceira 1-0. Gente, Azul 2788, mantenha a cabeceira, aguarde as instruções. Para informação, a aeronave que decolou à frente informou urubu, bastante urubus no eixo de decolagem da pistão 90, fique atento. Ficará atento, grato pela informação 2782.